deixei o chão do Nordeste pra cantar por todo lado, cantando de peito aberto, mas tenho o corpo fechado. Mandaram fazer pra mim um tal balaio de gato, mas eu tenho santo forte que até nós cego eu desato. Meu machado é de madeira, derruba matas de aço, todos os inimigos fogem dos lugares onde eu passo. Eu ando em noite escura, mas com Deus na minha frente, piso em rodia de cobra, mas ela esquece os dentes. Me esperaram de tocaia, só a fim de me matar. Cão de guarda não latiu e ninguém me viu passar. Me atiraram pelas costas no sertão paraibano, mas o revólver falhou e correu água pelo cano. Até na Bahia, apelar pro candomblé, queriam me derrubar, não caí, fiquei de pé. Esqueceram que só Deus, que faz tudo e desfaz, eles vivem perturbados, mas eu vivo na santa paz.